que os nossos quatro avós se chamavam Antônio. Então a gente resolveu fazer uma homenagem. O nome do grupo é Antônia. Olha que bom. É, e Antônia é toda guerreira, que é gloriosa, famosa e que não tem preço. Cultura aqui no seu Você é um Show. Agora eu vou falar um presente pra vocês, um momento de emoção. Meu avô chamava Antônio. Então, eu também tô me sentindo um pouco juntinho com esse grupo, tô me sentindo um pouco uma das Antônias, tá bom? É, não é Antônias, é Antônia. Antônia! Antônia. Um grupo singular. Com vocês, Antônia. Pai, tem jeito de bater na porta. Pai! Quem são vocês? Nós somos amigos do irmão, ele tá aí? Ela foi dele, ele se escondeu, ele sempre se escondeu no mesmo lugar, lá atrás. Então a gente vai lá falar com ele, tá bom? Tá. Liberdade, igualdade, minha necessidade. Estou de volta à Brasilândia, minha verdade. Ganhar a rua, minha luta continua. Faço minha correria, se der tempo corro pela sua. Entre grades e concretos numa grande confusão. Mas em Sampa, na malandragem, resolvo a situação. Várias minas e um sonho quer desafiar. Demorou, somos quatro. Nas ruas o perigo tem, ensino a minha filha, plante o que é de bom pra colher o bem. Eu não posso esquecer, acordar pra viver, chegou a hora, sem medo de voltar pro Antônio. Resgatar, reviver, é tão linda a nossa história, vamos lá, vamos vencer, nossa estrela vai brilhar agora. Estou brincando.